tua presença me constrange. Me sinto tão insignificante e mesmo assim me amas. Me entende mesmo eu não me entendendo. Me guia mesmo eu não percebendo que me acompanhas. Me abraça quando choro o dia inteiro. Me acalma quando entro em desespero. E quando penso que me esquecestes, te sinto perto. Não sei viver sem ti, ó Santo Espírito. Então te peço, renova minha alma, aviva meu espírito, me enche da tua graça, me deixa ser teu filho, me entrego por inteiro, de mim mesmo despido, eu quero ser somente teu. De ti, ó Santo Espírito. Me abraça quando choro o dia inteiro. Me acalma quando entro em desespero. E quando penso que me esqueceste, te sinto perto. Não sei viver sem ti, ó Santo Espírito. Então te peço, renova minha alma, aviva o meu espírito, me enche da tua graça, me deixa ser teu filho. Me entrego por inteiro, de mim mesmo despido. Eu quero ser somente teu, de ti, ó Santo Espírito. Santo Espírito. Deus, renova minha alma, aviva meu espírito, me enche da tua graça, me deixa ser teu filho, me entrego por inteiro, de mim mesmo despido, eu quero ser somente teu. De ti, ó Santo Espírito, eu quero ser somente teu. De ti, ó Santo Espírito.